venerar por você. Faço tudo se você pede o meu bem. Jurema, Jurema, Jurema, Jurema. O meu mundo se resume nesse amor.